Começa um novo turno aqui no Jogatina BG. Vamos falar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu ligo Curitiba com Campinas. Referência interna aqui. Ok. Fala galera, aqui é o Snake e os lances começam em... Fala galera, aqui é o Ira e eu continuo invicto no Power Grid ainda. Quem chamou esse cara? pra que essa babaquice, cara? Ah, tem que ver esse quadro. Que né, desnecessário, velho. Desnecessário, total. Ira, você que é o invicto, então, qual é o jogo e qual é o motivo da gente estar se reunindo pra falar de Power Grid? Qual é o jogo? Você acabou de falar o jogo. Sim, mas eu... Cara, então, nosso objetivo aqui hoje é discutir sobre o Power Grid. Um jogo simples e muito bom relacionado a leilões, usinas hidrelétricas, caminhos aí de transmissão pra ligar uma cidade e outra. Então vamos discutir aí, vamos dar umas risadas e fazer vocês gostarem um pouco desse jogo aí, quem nunca viu. Exatamente, é um jogo com um tema bem peculiar que vai deixar você um pouquinho verde. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso e muito mais após o tile de comentários. A gente volta já. Começando aqui o tile de comentários, eu sou o Zalzeta, novamente sozinho aqui para ler os comentários e feedback a respeito do nosso último podcast, no qual falamos sobre jogos com a mecânica de traidor. E olha só, foi um podcast muito interessante. Esse podcast saiu naquela semana que teve 4 podcasts do Jogatina BG. Tivemos, além do News, tivemos o Ficha do Jogador com Emerson Lopes, da Ludopedia, e também tivemos o nosso podcast tão aguardado de RPG, que tá aí no ar. A gente ficou com muito medo assim da galera não gostar, e a galera gostou. A gente vai melhorar muitas coisas para a próxima edição, então aguardem mais novidades aí. Antes da gente começar aqui a ler o feedback, é importante passar os recados a respeito das nossas redes sociais. Você pode seguir no Twitter, o @jogatinaBG. No Facebook, você pode curtir a fanpage facebook.com/jogatinaBG. Além disso, temos nosso grupo no Telegram, onde a gente discute vários joguinhos com nossos ouvintes e assinantes do canal. Então, convido sempre vocês para entrar lá, conversar com a galera. Galera, muita gente boa, um dos melhores grupos da internet lá no Telegram. Então, entra lá, é grátis. Além disso, se você tá no Telegram, siga o canal de notícias do Jogatina BG lá no Jogatina, @JogatinaBGNews, tudo junto. Se você procurar no Telegram, você acha nosso canal e você pode seguir lá pras notícias. Teve a semana de feriado, então a gente deixou um pouquinho, né, as notícias, mas a gente vai trazer notícias logo, logo, à normalidade. Falando em notícias, nosso podcast de notícias da semana vai mudar a data. Se você tá achando estranho que esse podcast saiu e o News ainda não saiu, o News, a partir de agora, a partir da semana, vai sair apenas na quinta-feira. Por quê? Porque tava me acumulando vários trabalhos, eu edito por fora, pra coisa, por exemplo, pro podcast, que é um dos trabalhos que eu faço freela, na segunda-feira. Tenho esse aqui, que é quinzenal a cada 15 dias, na terça-feira, então tava acumulando muita coisa. Então eu vou mudar pra quinta-feira. Então, se você quiser anotar na sua agenda, a cada 15 dias, na terça-feira tem o Jogatina BG Podcast. Toda semana, na quinta-feira agora, vai ter o Jogatina BG News. Na última quarta-feira do mês, a gente vai ter o podcast de entrevistas, o Ficha do Jogador. E a cada 2 meses, a gente vai ter o podcast de RPG, que a gente já tá marcando de gravar a próxima edição aqui, então aproveite pra já assinar o feed, avaliar a gente lá no iTunes, que é muito importante pra gente crescer e a gente divulgar cada vez mais pessoas, né? Falando em divulgação, você pode divulgar pros seus amiguinhos que não conhecem, às vezes, ah, eu gosto de RPG, mas não gosto de board game. Tá aí, ó, um podcast RPG exclusivo pra galera escutar, bem legal a gente jogando D&D, quinta edição. Antes do feedback aqui, lembrando, temos nosso canal no YouTube. Essa semana vai ter bastante coisa interessante, eu convido vocês pra se inscrever no canal lá no... vai estar linkado aqui na postagem desse episódio. A gente tá com bastante novidade, vai ter wiki essa semana, então fiquem ligados aí. Bom, agora sim, feedback que a gente recebeu a respeito do programa de jogos com mecânica de traidor. Tivemos aqui vários comentários, começando aqui pelo Akira Miyake, que mandou o seguinte: ótimo podcast. Aqui em casa, The Resistance é a escolha da audiência, mas faz muito tempo que eu quero testar Battlestar Galactica. Se a galera gosta do Resistance, talvez pela simplicidade dele, né? Ele é um jogo bem simples, assim, não tem muitas mecânicas. Se a galera quiser testar uma coisa um pouco mais pesada, Battlestar Galactica é show. Tivemos aqui comentário do Renan TD, que mandou o seguinte: parabéns pelo episódio. Battlestar Galactica é a minha série preferida e um dos meus jogos preferidos também. Sou Say We All. É isso aí, pra mim é uma das melhores séries sci-fi. Eu adoro essa série. Eu sempre. Cara, eu acho que já tô reassistindo, sei lá, pela sétima vez. É uma série excelente. Tivemos também um comentário do Pinduca. Aqui em casa não importa se faz parte da mecânica ou não. Minha namorada sempre acha que eu tô de traidagem. Cara, não é o caso. Não é o caso aqui pra mim, mas o Snake sofre disso sempre. E por fim, aqui o último comentário foi do Moita, o Moisés, lá do Overlord Podcast e do jogo Grace. Vou deixar linkado o jogo do Moisés aqui embaixo pra vocês, certo? Mas ele mandou o seguinte: muito legal o podcast e obrigado pela citação. Alguns comentários, dois pontos. O Dark Moon era um antigo Print and Play que ficava no BGG e se chamava Battlestar Galactica Express. Óbvio que não podia deixar esse nome e tema, no caso, e virou Dark Moon. E eu fui ler sobre Dark Moon, é um jogo excelente, é um jogo que se passa, como eu já falei no News, eles passam numa exploração durante uma lua de Saturno ou Netuno, não sei exatamente qual planeta, e lá as pessoas são infectadas, então existe todo um time infectado contra não infectado. Continuando aqui do Moita, mandou o seguinte: sei que ninguém perguntou, mas eu não curto Resistance, acho meio repetitivo, mas reconheço sua força para os novos adeptos. Eu concordo. Eu também, eu gosto assim de apresentar esse jogo para quem nunca jogou por conta da parte social dele, mas se tiver como colocar um Battlestar Galactica, colocar um jogo mais, sabe, que tem mais tema, mais coisas envolvidas, eu acho mais interessante. Outros jogos com traidor que vale a pena serem citados é Room 25, especialmente com a expansão que fica demais, e o não tão conhecido Alcatraz The Scapegoat, que tem uma espécie de traidores temporário. Tem uma dinâmica de um bot expiatório por rodada, já que é um jogo que todos ganham e somente um perde, então a rodada pode ter vários traidores contra um cara, bem louco. Cara, essa parte de somente um ganha e fica só, tipo, é igual o Secundon, sabe? Que é aquele jogo que você tem que ficar em segundo lugar pra você ganhar. E cara, esse de ter todo mundo contra uma pessoa, eu acho bem interessante. Tomara que não seja aquele jogo assim que às vezes a mecânica quebre, né? Mas parece uma proposta interessante e vai estar na minha lista aqui, já coloquei na wishlist pra conhecer esse jogo. Então lembrando, se você quiser deixar um comentário, basta publicar lá, deixar lá no Ludopedia na postagem desse episódio. Você também pode mandar um e-mail pra nós no jogatinabg@gmail.com. Onde a gente também vai ler seu comentário, certo? Você pode comentar sobre o nosso episódio nas redes sociais, como eu já disse anteriormente. E vamos continuar aqui com o nosso podcast sobre leilões e muitas tretas iluminando casinhas. Bom, Snake, vamos lá para a sinopse de Power Grid. Sobre o que é o jogo, né? Do que se trata? Bom, o mote básico do jogo é a construção e administração de casas e usinas hidrelétricas. O objetivo dos jogadores em Power Grid é fornecer energia elétrica para o máximo de cidades, né? As casinhas, de um determinado país ou conjunto de países, né? Exatamente. Tem expansões que você trabalha só com, por exemplo, o Brasil, né? E outros como Portugal e Espanha, junto. Exatamente. Né? Você tem essa brincadeira. Para isso, os jogadores adquirem as melhores usinas através de leilão e constroem suas filiais nas melhores regiões e gerenciam suas finanças para comprar matérias-primas e buscar produzir o máximo de energia elétrica possível com o menor custo possível. É um jogo sobre eficiência. O tema é peculiar, né? Porque normalmente você pensa muito sobre board games, você coloca... O tema não é tão peculiar assim, mas você acaba colocando, por exemplo, fantasia, coloca sci-fi, coloca medieval. Mas quando se trata de um jogo onde sua temática é voltada para a produção de energia elétrica. Iluminar casinhas. Iluminar casinhas e regiões, né? Os engenheiros ficam felizes, né, engenheiro? Certeza. Muito dinheiro no bolso pra gente. Bom, falando em dinheiro no bolso, que não tem nada a ver com isso, vamos para as mecânicas. Fazer na uma verdade ficha... é elétrica. Mas vamos para a mecânica de Power Grid. As mecânicas estão instituídas nesse jogo. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Então, de mecânicas nós temos construção de rotas, leilão e gerenciamento de recurso. Isabs, o que, que temos de categoria aí para Power Grid? Onde ele se encaixa? Como a gente tem o gerenciamento de recurso, a gente vai ter muito detalhe de economia. E a temática dele é uma temática industrial, digamos assim? Sim. Então, fica industrial, fica Copel da vida aqui, pelo menos Paraná. Itaipu. Eletropaula. Exatamente. Comprar umas Itaipu, mais Segredo, mais Usina de Santiago, né? Exatamente. Só vamos fazer as barragens pra não matar ninguém, né, sabe? Tá ótimo. Snake, eu quero saber como que é o nome desse game designer. Ele é amigo do Gordon. Sim. Ele é o Friedman. Nossa. Friedman Freeze. Freedman Freeze. Freedman Freeze. Isso. Okay. Ele é assim, ó. Olha ele só. Pode virar vilão do Batman, né? Não duvido, você vai entender já logo, porque vai virar vilão do Batman. Mas olha só, os artistas, a gente tem o Antonio Desi, a Lars Arne e Harold Liske. Se você olhar algumas fichas técnicas, depende do jogo, depende de qual versão que tem a arte de tal pessoa, mas a arte geral se fica atribuído pra essas três pessoas. Ano de publicação, Ira? Ano de publicação, 2004. 2004. Aí, ó, 13 aninhos já esse jogo no mercado, hein? E se você for contar o antecessor dele, mais anos mais, ainda. É. As editoras, a gente tem a Rio Grande, né, e muitas outras editoras, umas 15, 16 editoras lá fora, mas aqui no Brasil veio em 2016 pela Galápagos. E demorou pra chegar no Brasil, né, um jogo de 2004? Olha quanto tempo pra chegar aqui. Chegou quando mesmo? 2016, caramba. Sim, demorou um tempo pra chegar aqui. Bem, é a maioria dos jogos, né? Bem, agora que não, a gente agora... tá começando... Não, mas antigamente era bem complicado. Demorava, então... demorava. Agora é lançamento quase simultâneo. É que coisas... teve que abrir licitação, daí teve esse esquema da Lava Jato, mexer com elétrica, assim, tava muito tenso no Brasil. Tem metade da energia que vai pro Paraguai, metade... Ah, não, foi muita complicação. Depois que eles viram, puta, estamos falando de um jogo. É. Vocês viram que saiu o salário do galera de Itaipu, né? Saiu? O diretor ganha 70 mil aí. Caraca. Inxalá. Ainda mais que metade da energia vai pro Paraguai e depois volta, o Brasil compra de volta. Muito louco isso. Joguinhos. Joguinhos. Snake, você acha que esse jogo, qual que é a complexidade dele, na sua opinião? Na minha opinião? Sim. Cara, eu acho ele mediano. Mediano, né? Bem tranquilo. Mediano até... pra mais fácil. É, porque ele não tem, não é, assim, ele não é o bicho de sete cabeças. O que vai complicar é pra masterizar as coisas dele. O que eu imagino é o grupo que você vai estar jogando também. Ele é fácil de compreensão, sim, fácil de jogar, mas o grupo que tiver envolvido na mesa vai te tornar ele mais complexo. Exatamente. Se tiver o Iha, você tá ferrado. Mas assim, se você pegar a primeira rodada, né, que você vai saber as etapas do jogo, a reciclagem dos materiais que você tem que fazer a cada fase, isso daí, talvez na primeira jogada, pode ser que tenha uma certa dificuldade, mas acho não, que é que assim, a parte, jogo, né? Entre aspas, aleatória é só a parte da usina. O que o Iha gosta é um jogo com pouco nível de sorte não, e digo, muito planejamento. Eu não digo nem a questão da parte da aleatória mesmo. Uhum. É você pegar. Qual é a rotina do jogo, né? Certo. Agora é a hora de você leiloar, agora é a hora de você comprar casinhas, qual que é a ordem dos jogadores, porque a ordem sempre muda de fase por fase, né? Exatamente. Então, é mais esse daí que pros primeiros jogadores, né? Ainda mais pra um jogo de entrada, digamos assim. Eu acho que uma rodada a pessoa já saca como funciona o jogo. É um jogo bom, assim que... um bom vídeo no YouTube explicando... Não, mas uma rodada, fala assim, vamos fazer uma rodada teste aqui, depois a gente reseta. É sim, ótimo, sim, se tiver alguém pra liderar, né? Sim. Que já conhece o jogo, fica fácil. Agora, pra quem, que nem falei, pegou o jogo, putz, esse jogo parece interessante, vamos jogar? Talvez um vídeo no YouTube ali, ou uma boa lida no manual, acho que já é o suficiente mesmo. Não exatamente. É tão complicado assim. Eu tenho algumas trivias que eu separei aqui na pauta pra nós. Esse jogo é 2004, mas ele é uma reimplementação de um jogo chamado Funkenschlag. É um jogo alemão, né? O nome é alemão, que representa como se fosse alta tensão, digamos assim. Então ele... seria Funkenschlag! Funkenschlag! Funkenschlag! Ô Jureg. Snake, nomes alternativos desse jogo em outros lugares. Eu não vou ler todos, mas lê os mais que você acha mais legal aí. Eu só estou lendo Alta Tensão em várias línguas diferentes. É, Alta Tensão, Alta Tensão sem acentuação. Alta Tensione. Hogspanning Megawatts. Nossa, desse... Nagishifrashivd. Impossível o resto. Então, é vários nomes que vai ter aqui. Eu só quero destacar o coreano que tá ali, é bolinha, bolinha, quadrado, traço, bolinha, quadrado, é um Konami traço, Code. Traço, bolinha, quadrado. É um Konami Code. Faltou as tonfas ali. É verdade. Esse jogo aqui, ele foi indicado por várias premiações desde que ele foi lançado, mas o prêmio principal que eu coloquei em 2017 aqui na pauta, mas é 2004, que é o prêmio Meeple Choice Award, que ele ganhou em 2004, e vários outros prêmios, e aqui no Brasil, quando ele foi lançado, ele foi indicado pra final do prêmio Ludopedia, né? Ah lá? Então, ele prêmio Ludopedia aqui, só, mas quem levou, obviamente, foi o Terra Mística. Sempre. Terra Mística. É porque ele foi competir com quem, né? Mas a respeito do Freedman Freeze, você falou que tinha alguma coisa relacionada ao Batman, cara. Agora você tem que explicar essa parada. Ó, primeiro vamos fazer uma, entre aspas, ficha técnica sobre o designer. Ele é um alemão que nasceu em 1970, numa cidade chamada Stadthagen, uma coisa assim, na Alemanha. E ele é famoso no mundo dos board games por muitas coisas. Uma é por casar mecânicas com temas peculiares. Ok. Cara, não é, se você olhar o Power Grid, é um dos menos peculiares. Tem vários outros jogos que são peculiares, né? Vários outros títulos aí que ele tem, que tem bastante coisa assim nesse sentido. Mas ele é fã de duas coisas. Assim, fã num nível absurdo. Uma é a letra F. Ó, tanto que ele nomeou o dia que ele nasceu... foi no dia 5, que foi uma sexta-feira. Então, em inglês, fica Friday the 5th. Então, FF. O nome dele é Primifris. E todos os jogos, na língua, o idioma alemão, começa com a letra F. Todos. Todos os jogos no alemão. Isso que eu tô tentando achar agora ali. Qual que é o nome do... Então, é o Funkschlag, né? É o Funkschlag. É o nome do Power Grid. Olha só. Entendeu? Não, e isso, por exemplo, ó, recentemente no podcast notícia, eu falei do Fortress, Flea, do Fight, do For... Cara, muitos outros jogos que começam com a letra F. Então, ele não é vilão do Batman, cara. Ele foi escrito pelo Stan Lee. Porque o Stan Lee que tem essa parada de colocar o nome Bruce Banner, Peter Parker. É verdade. Ah, mas tem um outro ponto que destaca dele, que é onde encaixa, acho que é o nosso vilão aí. O vilão, né, do Batman. Ah. Ele ama a cor verde. Todos os jogos dele, além de começar com a letra F no alemão, tem cor predominante verde. Duas coisas. Duas coisas. A roupa predominante dele sempre é verde. Ok. Ou ele pode ser também o Power Ranger verde. Não, eu acho que ele é mais o Coringa. Ele é o Foringa. Não, minto. É o Foringa. Não é Coringa. Eu tô confundindo com Charada. É, ele é muito Charada pela verdade. Cor verde. Ele pinta o cabelo de verde, né? Cara, okay. Olha só, vamos lá. A gente falou dos jogos que tem a letra F. Ele tem lá o Friday, que é um jogo solo. Tem o Fable Fruit. Tem o Copcat, mas em alemão é outro nome, tá? Ele, de gostar tanto das duas letras Fs, ele criou uma editora chamada 2F Spiel. A gente tinha que introduzir um meme pra ele do Fanofauro. Não sei qual que é. Cara, é do dinossauro com a boca pra dentro, Não faz muito sentido. Não, mas olha só. Atualmente ele tem a sua editora, onde ele trabalha com seus jogos e desenvolve jogos. E alguns desses jogos são publicados em parceria com outras editoras, né? Muitos jogos ali estão com a Stronghold, estão com a Rio Grande Games e muitos outros jogos são bem interessantes. Mas vamos agora falar sobre essa pérola que é Power Grid. Então vamos lá falar do Power Grid, a parte, acho que fazer um resuminho, né, introdutório, como Sim. Que funciona o Power Grid, como que, na hora que você botar na mesa, fizer o setup dele, como que vai iniciar. Primeiramente, né, depois de você dividir, colocar, escolher as cores e tudo mais, fazer a parte do preenchimento do tabuleiro dele, o que a gente vai fazer? A primeira parte dele é fazer o leilão das usinas. Cada um, então, vai comprar uma usina, após comprar a sua usina, ele vai comprar os recursos, que as usinas dependem, né, que vai entrar aí, pode de carvão, é óleo, lixo, urânio. E tem uma energia, né, que é eólica, que eu falo, ou às vezes não, é... Energia renovável. Renovável, né, que não gasta recurso. Isso, exatamente. Daí, por fim, para a parte do jogador, ele começa a construir as casinhas nas cidades e fazer as ligações entre elas. E por fim, você vai gerar a energia e ganhar seus elétrons. É, elétrons, né, que é a moeda. É a moeda do jogo. E vai repetindo isso até dar o trigger final do jogo, que daí exatamente. A gente explica pro final. Então, resumindo, o jogo se passa isso, é leilão, compra de recursos, construir casinhas, energizar as casinhas, pegar os elétrons e voltar pro próximo turno. O legal da arte das cartas, não, né? Do dinheiro. Eu acho que a única coisa ruim do jogo é o dinheiro de banco imobiliário. É o dinheiro do banco imobiliário total, cara. Mas... Eu quero muito usar as fichas de pôquer nesse jogo. Sim, mas a arte delas, que cada nota tem um desses recursos, né? Uhum. De... Que você utiliza pra produzir energia. Em vez de ter a cara de um presidente norte-americano. Tá lá o... Acho que a maior nota é de 100, né? 50. É, então a de 50 tem lá o urânio. É uma arte bem bonitinha, cara. O que peca nele é porque a nota, ela só impressa de um lado, do outro lado. Nem que ela é separada por cor. Assim, tem os desenhos, assim, são bem legais. É um papel de post-it isso aqui, se você colocar uma colinha aqui, já era. Bom, a gente falou, né, de como que funciona o turno. Mas vamos fazer um detalhe, né? Isso. É um jogo de 2 a 6 jogadores. A gente não chegou a comentar isso. E a gente vai jogar no mínimo 2, no máximo 6. Quando você joga no modo de 2 jogadores, o jogo ele é separado em 6 regiões. Os 6 jogadores são 6 regiões que utilizam, 5 são 5. Só que quando você joga em 2 pessoas, ele utiliza uma região adicional. Ele adiciona 2 regiões, mais uma adicional que seja adjacente ao que vocês escolheram, certo? Então, por exemplo, os mapas que vêm no jogo base são 2 mapas. Num lado é o mapa dos Estados Unidos, e no outro lado o mapa da Alemanha. E cada um deles tem um certo comportamento na geração de matérias-primas, né? Que são os recursos que você compra pra alimentar suas indústrias, suas usinas, pra que eles gerem energia elétrica. Mas vamos lá, detalhar a parte do leilão. Ele é obrigatório no primeiro turno de todo mundo, mas depois ele vira opcional. Uhum. E como que funciona o leilão? Esse jogo ele vai ter um esquema de etapas. Ele vai ter 3 etapas ao longo do jogo que vai ser ativadas conforme um gatilho. Né? A primeira etapa ocorre normalmente desde o começo do jogo, até até alguém construir a sétima casa, depois fica com a segunda etapa até vir a carta que vai determinar o começo da terceira etapa. Isso, essa terceira carta está embaralhada no meio das usinas. Sim, ela fica embaixo, ela, né? Embaixo, é, última. Conforme você vai descartando usinas, que a gente vai explicar isso, ela vai colocando usinas embaixo, então essa carta vai subindo até ela aparecer no deck. Isso. E essa parte da usina é interessante, porque assim, na primeira e segunda etapa, o mercado de usinas é bem fácil de visualizar. Você tem uma linha com quatro usinas e outra linha embaixo com quatro usinas também. E elas são ordenadas por custo, que você pode pagar no mínimo, né? É o custo que você dá, o lance mínimo que você pode fazer pra ganhar ela. Uhum. Só que aquelas usinas que você tem no futuro ali, elas podem ser usinas de valores... Não necessariamente vai vir na ordem, né? Sim. Por exemplo, acho que vai dar... Da de 4, 3 a 50. Não, mas na primeira rodada vai de... De 3 a 10. De 3 a 10 não significa que a próxima vai ser 11, 12. Não, é muito aleatório. É bem aleatório, então você tem que saber quanto gastar e quando gastar. Esse que é a chave do jogo, né? Porque não adianta você, por exemplo, gastar muito já logo de cara pra pegar uma usina, sendo que tem usinas melhores, mais eficientes e mais baratas do que a que você está comprando, né? Sim. O custo-benefício que ela vai gerar pra você em quantidade de recursos que ela necessita e a quantidade de energia que ela produz, essa é a conta que você tem que fazer, né? Exatamente. E esse lance faz parte também da sua estratégia do jogo, sabe? Às vezes você pode, quando você já tá um pouco mais avançado no jogo, você já tá pensando em quais usinas você precisa ter. Porque se você ter, por exemplo, se você pegar usinas no começo e nunca mais pegar depois no futuro, você vai começar a ganhar muito pouco dinheiro enquanto o jogo vai expandindo muito. Até você correr atrás disso é complicado. Uhum. Então você tem que acompanhar o jogo junto com o crescimento de todo mundo. Com os outros jogadores. Você exatamente. Tem que prestar bastante atenção. Não é bem um euro, né? Não, ele é euro total. Não, ele é um euro total, mas assim, em questão de você ficar empurrando caixinha, de você ficar cuidando só do teu board, né? Não, mas, ó, então, é que normalmente o pessoal fala que euro não tem interação, mas tem interação indireta. Você travar a pessoa. Sim, sim. Isso a gente vai falar mais pra frente. É, o leilão é uma da, vamos dizer assim, do quesito estrela pra mim do Power Grid, é o leilão você conhecendo o teu grupo que você tá jogando, você tá forçando os outros a comprar. Uhum. Você fingir que tá querendo aquela usina, mas no final você fazer a pessoa comprar e você pegar a usina que você queria realmente depois. Sim. Eu acho que é você manipular as pessoas através das usinas que tem em campo. Isso pra mim é a chave ali do jogo. Uhum. E prestar muita atenção com relação ao tipo de material que os outros jogadores estão jogando. É, porque as usinas, na verdade, né, que a gente falou, né, tem os tipos de recursos, uhum, né? E se todo mundo pega muito daquela usina, daquele recurso, o recurso vai ficar mais escasso, mais rápido, enquanto os outros vão ter mais retorno rápido pra você adquirir. Então você diversificar é muito interessante. É. Mas às vezes o jogo não permite. É, né? Ou você presta atenção no... Cada mapa vai ter a gente depois vai comentar a parte de recursos, né? Mas cada mapa, conforme as eras vão avançando, os recursos vão entrando de forma diferente. Sim. Então se você não pegar as usinas baseado no que o futuro vai te dar, também vale muito a pena. E entra naquela coisa, né? Da lei da oferta e procura, né? Uhum. Quanto mais o pessoal tá procurando, a tendência daquele material é ficar cada vez mais caro a cada pecinho que você compra. Sim. É aquela coisa. Você tem que prestar atenção pra você não comprar... Tá todo mundo comprando carvão, então eu não vou comprar na fase de leilão. Por mais que tenha uma usina muito boa de carvão, uhum, não vale a pena eu investir nela, por mais barato que ela esteja, por mais quantidade de energia que ela produza, sendo que a concorrência na hora de comprar o material é muito grande. Posso colocar um depende nisso? Ah, eu sei o que você vai falar. Depende muito da ordem que o jogador tá alocado. Também porque tem isso. A ordem de jogador é muito importante. Porque ele pode manipular a ordem. Se ele manipular a ordem pra ele sempre ser o primeiro a comprar o recurso, então ele sempre vai ter a vantagem de comprar a usina mesmo que todos os outros. Mas geralmente quem tá comprando o recurso primeiro é quem tem menos, é o menor número de casas, certo? Isso. Mas você não precisa necessariamente ser pra sempre. Você vai só acumulando grana. Isso. No futuro. Então você pode ficar ali pra... Porque assim, ó, o que a gente tá falando da ordem de jogadores? No começo é sorteado de forma aleatória. A ordem de jogadores vai influenciar em três aspectos. O primeiro aspecto é assim, quem for primeiro na ordem de jogador durante o leilão é o primeiro a dar lance. Isso. O lance vai rodando até alguém não poder pagar mais, depois vai o próximo e vai sendo assim até ninguém mais quiser fazer leilão. Uhum. Uma vez que você não participa do leilão, você não dá o lance, vamos supor, chega a sua vez e você não dá lance, nos futuros lances dos outros, né, leilão que o pessoal vai fazendo, você não pode participar. Mas enquanto você não chegou a sua vez, você pode dar lance e chegou a sua vez você descartar, entendeu? Você uhum pode fazer esse lance. Mas a ordem de jogadores influencia em mais duas coisas. A compra de recurso, que é inversa a ordem, Certo. E a colocação de casas, isso, que também faz muita parte da estratégia do jogo. Principalmente na hora de você travar um jogador num caminho determinado. Exatamente, né? A gente vai falar um pouco mais em detalhe de como que funciona a construção, mas das essencialmente fotos, né? Funciona dessa maneira, assim. Porque é um jogo necessariamente simples. Você vai lá, compra recurso, vende, coloca a casinha e você vai gerenciando isso aí. Essa parte de leilão, ela ocorre semelhante na primeira e segunda etapa, em virtude das linhas das usinas que estão disponíveis. Sempre que alguém adquire uma usina, entra uma nova lugar que você vai comprar do seu deck ali. Mas, e tem uma regra também. Se o número de casas for maior que a usina, que o valor da usina, aquela usina é descartada. Entendi. Porque ela não pode ser menor que o número de casas que tem. Uhum, não, é exatamente assim. Porque faz parte do jogo se balancear, né? Pra não ficar com a usina tão fraca e ninguém poder comprar nada, isso, né? E senão então você vai... trava a linha de cima e alguém uma hora vai ter que se sacrificar pra poder destravar o jogo. Só que quando chega a terceira etapa, que ela ativa quando vem a carta de número 3 durante a compra das cartas, né? Da carta de leilão e tal. Você... das cartas de usinas, isso, né? Ela tem um formato diferente na compra. Todas as usinas, independente da linha, elas são disponíveis pra comprar. Só que são 6 em vez de 8, né? A gente, isso, tem 8 cartas na primeira e segunda etapa, mas na terceira etapa são 6. Você vai remover, né, a usina de menor valor. Sim. E vai remover aquele número 3 que saiu no baralho de usinas. Exatamente. Então, essa dinâmica do leilão é muito interessante, porque no futuro você quer comprar usina muito mais alta e você aguardar, uhum, né, chegar aquela usina, porque se o jogo antecipa você comprar usina muito forte no começo... Ele meio que desbalanceia. Então ele tem uma forma de balancear o jogo na hora que você vai comprar uma usina, que é interessante, assim, na minha opinião. Eu acho que funciona bem. Aí a gente pula pra etapa de compra de recurso, que a gente falou, né? Vai do último pro primeiro. Isso. E a compra de recurso é interessante, porque é todo o mercado no mapa, vai ter todos os locais onde vai estar os recursos disponíveis. E como que você pode comprar os recursos, Nick, baseado na sua usina? Você só pode comprar recurso referente ao material que a sua usina trabalha. Se ela trabalha com carvão, você vai comprar carvão. Uhum. Se ela trabalha com óleo, você vai comprar óleo. Tem algumas usinas que elas trabalham tanto com óleo quanto carvão. Então você pode mesclar o tipo de material. E a quantidade que você pode comprar, ela é indicada pelo o quanto que é necessário para produzir a energia. É o dobro daquilo lá que você pode ter. Por exemplo, se uma usina precisa de 3 bloquinhos de carvão para você produzir, sei lá, energia para 6 casas, você pode estocar até 6 bloquinhos de carvão para poder armazenar pro futuro. Às, uhum, vezes tá barato naquele momento e você quer ferrar o amiguinho que também tá querendo carvão. Uhum. Então, tipo, eu nem quero, eu até consigo comprar depois no próximo turno, mas para não deixar tão barato pros outros jogadores, às vezes compensa você comprar mais naquele turno, porque daí você pagou 6 e o teu colega vai pagar 12. O carvão é o mais barato de todos, né? Ele começa lá na são 3 unidades valor 1, 3, 6, e até que seja 8, né? Uhum. E no caso, o óleo, ele começa no 3. Então todo mundo vai meio que focar no carvão no começo, porque é mais barato, como opção. Na hora que você vai comprar esse recurso, você compra 6, você vai pagar 3, mais 6, você vai pagar 9. E se a pessoa for comprar, por exemplo, 3 recursos no futuro, vai pagar 9 já direto em 3 recursos. Você paga 9 por 6. 6, uhum, né? Então o mercado... Cara, a parte de mercado é uma parte interessante que funciona muito bem. Agora a etapa que você tem mais interação direta com a pessoa. Fora a parte do leilão, mas você tem a parte de construir. Você não quer falar como que entra os recursos? Na quinta fase, quando o turno acaba, os recursos, eles são renovados. Só que eles são renovados baseado em vários aspectos. Primeiro é o mapa, porque cada mapa que você tem, por exemplo, Brasil é diferente dos Estados Unidos, da forma de que como os recursos são atribuídos, voltam pro tabuleiro, né, pra parte do mercado. Eles são diretamente relacionados com as etapas que estão participando, né? Se você tá na etapa 1, entra recurso mais de um tipo, menos do outro. E na etapa 2, você vai mudando isso. Então, por exemplo, só um exemplo bem prático, por exemplo, Brasil. O Brasil, no futuro, ele é muito bom na parte de lixo, né? Biogás. Daí eu já quero fazer um link aí, que daí você começa a pensar que tipos de usinas, né, que foi comentado anteriormente, você vai comprando, porque daí você sabe, o Brasil tem foco em biogás, então já vale, é interessante se os jogadores estiverem focando em um tipo, você começar já antes, ser o primeiro a trocar o teu, vamos dizer assim, você começou com carvão, você já trocar pra biogás, porque você já sabe que já tá chegando perto da segunda era, e essa era vai começar a desenvolver mais biogás, então Sim. você já sai um pouco na frente nesse quesito. esquisito. É, e a gente nem chegou a comentar, né? No modo de 2 jogadores é o único que você pode ter 4 usinas, mas quando você joga de 3 a 6, você pode ter no máximo 3 usinas. Isso. Né? E se você, por exemplo, substituir uma de carvão por uma outra de carvão, você pode pegar todos os recursos nela e passar pra ela. Mas se você substituir de um tipo de carvão pra um que é de biogás, você não pode. Não pode remanejar o recurso. É aí na gente, é, exatamente. Entra a parte de estratégia e você otimizar pensando, eu vou trocar essa usina na próxima rodada, então eu não posso comprar mais recursos pra estocar, senão eu vou perder dinheiro, vou perder recurso e possivelmente você vai perder o jogo. É porque esse é um jogo assim que um errinho ele sim, pode... um elétron a menos é uma casa a menos, faz falta, porque às vezes aquela casa vai gerar mais recurso no futuro, né? Bom, a etapa de construir, a gente falou de casinha, irra, é, acho que é uma parte que a gente mais gosta, né? Que é a forma que você vai expandindo e no começo do jogo a gente tem essa parte de construção também, né? No setup. Isso. Então a etapa de construção, ela é baseada na ordem igual do recurso. O último jogador vai começar construindo até o primeiro jogador. Então ele vai olhar o tabuleiro. O tabuleiro é dividido nas 3 etapas, que nem as usinas. Primeiramente você constrói na etapa 1, onde vai estar escrito 1. A casinha vale o valor de 10 elétrons. Na fase 2 ela vai valer 15. E na fase 3 ela vai valer 20. Você nunca pode construir 2 casinhas na mesma cidade. Ou seja, você sempre constrói uma casinha. E a partir daquele local que você construiu, você vai ter que começar a construir adjacente. Essa construção adjacente, o que, que vai acontecer? Você vai pagar o custo de transmissão. Dependendo do mapa, não existe esse custo de transmissão. Uma cidade já está extremamente próxima da outra. Mas caso exista, você vai ter que pagar o custo para alocar tua casinha numa nova cidade, mas o custo da transmissão dele. Então você vai construir, começar a expandir, né? Então cada jogador vai primeiro fazer a tua casinha, passar pro próximo e vai indo até todos os jogadores pararem ou não terem elétron ou não quererem mais evoluir. Uhum. Porque como a gente comentou anteriormente, o número de casinhas é o que vai definir a ordem do jogador. O primeiro jogador é aquele que tiver mais casinhas no tabuleiro e assim vai indo até aquele que tiver menor número de casinhas. Se tiver empate, aquele que tiver com uma usina de maior número vai ficar na frente do outro. Sim, que o valor dela, né? Isso, o valor dela. Com isso já não tem nem como dar um empate porque todas as usinas são diferentes, não tem 2 usinas iguais de mesmo valor. Com isso, essa parte de você tá fazendo a ligação de rotas ali, o que que pode ocorrer? Você pode, dependendo do mapa, travar o seu amiguinho, que é o vamos dizer assim, uma outra estrelinha que eu coloco no jogo. É, porque faz toda parte do sentido. Por exemplo, um mapa que a gente pode até atribuir é o mapa do Brasil. Ele tem uma parte estreita no sul. O André conhece bem. Exatamente, porque já aconteceu comigo. E assim, você olha lá, tá mega atrativo, porque é muito barato. Só que se você não planeja, você não faz o planejamento, na hora que você vai subir pra expandir, porque tem um número limitado de casas lá embaixo, o que acontece? Você é travado. Isso também acontece no Nordeste do país, que também é muito barato aquela região costeira ali. Só que por mais que você tenha muita via de acesso pra fora, pra dentro do continente, mas é muito caro você sair da costa. Uhum. Você tem que pagar muito caro pra você ter acesso ao interior do Brasil ali. É, uma dica que eu dou pra quem tá jogando seria você primeiro, na rodada inicial, cada um vai colocar uma casinha. Sim. Você vai pagar o custo, né, da cidade que você vai alocar. Mas você tem que pensar em um local, primeiro, que você consiga expandir, que você tenha mais de uma rota pra sair, pelo menos, 2 ou mais. As regiões centrais são bem atrasadas. Isso, né? Uhum. Mesmo que seja um pouco mais caro, mas vai te dar a oportunidade de você evoluir. Caso você não queira pegar uma região central e queira ficar um pouco mais no canto, garanta que você vai construir pelo menos 5 casinhas nessa região que você tá. 5, 6. Você não precisa ativar o trigger de segunda era, que são 7 casas, mas que você fique perto do trigger. Porque na hora que o cara fizer a 7ª, você já tem saída e consegue evoluir muito mais rápido. Então essa é uma outra dica que eu posso sugerir aí pra quem tá jogando. Ou até mesmo, por mais que você não consiga produzir energia pra aquela casa, você construir pra você não perder terreno. Que às vezes vale a pena você travar o outro jogador, expandir, ou até mesmo pra você não ficar travado. Isso. Porque quando ativar a segunda era, você tá mais tranquilo de escapar, né, de um entrave. É legal, por exemplo, assim, o jogo ele é separado por regiões, que vai limitar, dependendo do número de jogadores, onde você pode expandir. Mas vamos supor que é um jogo completo, cada cidade, ela tem os 3 espaços pra você construir. Tem um espaço de 10, né, que você falou lá pra primeira etapa. Isso. E quando você libera a segunda etapa, você pode construir o lugar que tá na segunda etapa, no lugar. Mas vamos supor que já ativou a segunda etapa, mas você vai pra uma cidade que não tem ninguém, você não precisa necessariamente construir naquele lugar de segunda etapa, você pode construir na mais barata. Isso. Né? E isso também faz parte de toda uma estratégia, de você às vezes pensar, o cara vai vir aqui, ou às vezes fala assim, eu vou pegar um lugar mediano, pouco, meio caro, mas que na segunda era eu posso seguir pra aquele lugar que é barato, que tem poucas conexões, o que faz mega sentido, assim. Sabe? Utilizo você... muito isso. É, eu sei. Né? Eu acho que a parte mais de cálculo é isso, porque você tem que calcular. Porque, assim, toda hora é um jogo que você vai estar planejando, calculando, fritando neurônio. Calculadora vai bem nesse. Assim, se você não tiver o IRA na tua parte, você pode jogar mais tranquilo. Exatamente. Mas quando tem essa figura do lado aqui, você tem que usar um pouquinho mais do Brain Burn, né? Brain Burn. É. Sim. Uma vez o cara que ganha 50 pontos na vida. A gente falou já do turno, de como funciona o funcionamento do jogo, né? A parte de leilão das usinas, que vai ter umas regras específicas. Tem mais regras que a gente não vai falar, porque a gente não tá lendo o manual aqui, mas tem regras específicas pra terceira era, quando ela ocorre, se ocorre em tal fase, ocorre durante a construção. Tem muitas opções que vão ocorrendo. A parte da compra de recursos e construção das casas é a parte que brilha o jogo, onde você vai fazer seu gerenciamento, você vai planejar a longo prazo, dependendo do que você vai comprando, do que você vai expandindo, né? E quando ocorrer isso, a gente vai pra fase de burocracia. Porque você tá vendo até agora que a gente tá gastando dinheiro, né? Comprando recurso, colocando casa, comprando usinas, leiloando ali. Mas uma hora você tem que... Chamar o Debrecht. Chamar... Que nem sempre, né, que você superfatura uma usina, né? É passadina, né? Que deu Deus B.O. É, Deus B.O. Olha, a gente vai pra uma etapa, durante a última fase do jogo, que é a parte burocrática, a gente vai pra etapa de dinheiro, receber dinheiro. Porque, assim, já que você tá investindo nessas usinas, você vai gastar aquele recurso que você adquiriu e você vai iluminar o número de casas possíveis. Se você tem 3 casas, você pode iluminar 4, você não vai iluminar 4, você vai iluminar 3, porque é limitado o número de casas e o número de recursos que você tem, isso, né? Uh-huh. E, por exemplo, existe uma tabela, né? Que a parte da tabela também é interessante, porque ela vai crescendo meio que uma curva meio descendo, sabe? É meio... Nossa, vai crescendo uma curva. Tem um papel, uma caneta ali pra ele desenhar? É. Coitado quem tá ouvindo, não. Como é que vai fazer? Não, eu vou falar, agora eu sei sim. Posso explicar? Fala. Vamos lá. De uma casa pra outra, sim. O benefício que você tem de retorno é maior. Por exemplo, que você receba 10 créditos de diferença de uma casa pra outra. Certo. Primeira, segunda, terceira casa. Quando você já tá na sua décima casa, na sua décima segunda casa, aquele benefício que você tinha de você construir uma casa e ela te dá 10 créditos a mais... Na hora de iluminar, né? Na hora de iluminar. Isso. Na hora que você tá iluminando aquela casa, em vez dela gerar 10 créditos a mais por casa, ela começa já a gerar 8, 6... Sim. Então, é legal você ter mais casas, sim, só que o retorno, o benefício daquela casa iluminada, às vezes não é tanto... Você paga mais pelo recurso do que você vai receber, né? Às vezes. Exatamente. Sim. Né? O que você tem que planejar, porque às vezes fala assim, tá, agora vou tentar dar um speed pra tentar construir, sei lá, umas 3 casas e garantir o jogo. Vamos supor que uma etapa assim você tem dinheiro suficiente pra você construir. O que brilha também porque faz parte do planejamento, né? Você fala assim, ah, eu gastei tanto nesse turno, todo mundo começa com 50 de dinheiro ao longo do jogo, né? Depois vai ganhando dinheiro. Então você vai ter que fazer essa máquina de gerar dinheiro rodar, sabe? Porque eu vejo no começo do jogo, você vai gastar muito mais dinheiro, até certo. O momento que você vai estabilizar. Se você fez o planejamento certo, você já vai ter o número de casas que você pode iluminar. Então o jogo começa a estabilizar numa certa parte ali do meio pro final do jogo. Então, se o jogo não tem esse balanceamento de você ganhar os recursos, ele vai se perder e você vai ganhar muito mais dinheiro e aquela pessoa que tá um pouco mais atrás de você não consegue mais te acompanhar. Sim. Então, ele começa a criar uma disparidade entre o último colocado e o primeiro. Uhum. Então, isso eu vejo muito balanceamento do meio pro final do jogo, que é isso. Você já tá estabilizado, então você não precisa ganhar tanto dinheiro mais. Uhum. Até mesmo a questão do objetivo do jogo é esse. Não é você ganhar mais dinheiro. É você... saber administrar aquela quantia que você tem pra produzir casa e produzir energia pra iluminar essas casas. Sim. Porque você pode terminar o jogo com 200 milhões de dólares lá, mas você só conseguiu iluminar 3 casas e o outro cara que tá com 5 reais no bolso ali, mas ele conseguiu iluminar todas as 12, 15 17, casas, 17 casas, vai depender do número de jogadores, né? O objetivo é iluminar casas, não é arrecadar dinheiro, né? O arrecadar dinheiro é uma ferramenta durante o jogo pra você chegar nesse objetivo o de iluminar. Acabar quando der o trigger, né? O trigger, sim. Dependendo do número de jogadores, eles têm o número de casas que você pode iluminar, ou casas que você constrói, e depois ele considera... Não adianta você construir 20 casas, né? Que você falou, né? Sim. O cara correr pra construir 20 casas, mas ele não poder iluminar. Quanto aquele cara que conseguiu construir 7 casas, por exemplo, ele iluminou todas as 7, é ele que vai ganhar. Então você tem que fazer esse balanceamento, colocar na balança. Vou tentar construir o máximo, vou tentar pegar o máximo de recurso que no futuro, por exemplo, tem gente que planeja tanto, que eu tô botando ruim aqui, que ele compra todos os recursos no turno anterior do turno que ele vai ganhar. Que daí ele não precisa nem comprar no outro turno, sim, sabe? Daí ele fala assim, ah, beleza, turno que vem eu já vou ganhar, então já tá calculado aqui. Meio que tento planejar já turnos anteriores, o quanto que eu preciso de recurso, o quanto que eu preciso pra construir total de casas pra dar o trigger, e o quanto que eu vou precisar, caso seja necessário, pra um desempate ali. Sim, é um jogo que você não joga só aquele turno. É, nunca você vai jogar só aquele turno. Fala assim, eu tô jogando por esse turno. Você tem que jogar assim, por dois ou três turnos pra frente. É, ele me lembra um pouco o xadrez. Isso é bem... Você planejar várias rodadas à frente. Eu acho que posso relacionar um pouco a estratégia, sim, com o xadrez. Ó, aconteceu... É por isso que eu sou péssimo em xadrez. Bom, acontece o quê? A gente recebe dinheiro durante essa fase burocrática, mas acontece, se você estiver na etapa 1 e 2, a usina de maior valor sai de jogo, né? Ela vai pra baixo do deck e aquela carta de etapa 3 vai subindo, mas quando você tá na etapa 3, você retira a usina de menor valor. Então você tá pensando só no futuro, sabe? É porque não faz mais sentido você ter uma usina que gaste tanto material pra produzir duas casas. Isso, exatamente. Então... E, pra acabar a rodada, faz o reabastecimento do mercado que a gente falou anteriormente, né? Conforme a etapa que tiver, o número de jogadores que tiver e o mapa que você tiver, ele tem uma tabelinha lá que você vai pegar no manual e você vai ficar constando toda hora. Ah, vai entrar tantos carvão, vai entrar tantos de óleo. Então, e o jogo vai nesse ciclo até o jogo acabar. Só explicando também uma parte legal, falei, de acordo com as eras vão evoluindo, a parte de contexto faz sentido, né? Porque é aquela coisa, no começo da produção de energia elétrica, você usava muito... Tá certo que aqui, no jogo em si, ele foca bastante em usinas termoelétricas, né? Sim. De queima de material pra você gerar óleo, carvão, óleo, né? Carvão. Só que o que era mais fácil antes, né? Você cortar a árvore ou extrair carvão mineral pra você produzir calor. Com o passar do tempo, lixo foi se acumulando. E urânio? E urânio foi sendo descoberto, né? As propriedades, né? As termoelétricas, as usinas, né? Então é legal... Nuclear. Termoelétrica é o que você tá falando anteriormente, né? Isso. Sim, sim. É. Mas esse contexto que o jogo dá, quanto mais as eras vão chegando ao futuro, né? Menos você se utiliza desses materiais mais rudimentares, né? Uhum. Primários. E você vai aprimorando também bem a eficiência energética, né? Daquela perca que você tem. O IHA sabe melhor explicar isso daí, O IHA trabalha praticamente diretamente com isso, né? É assim, mas... Não, mas é aquela coisa, né? Ele trabalha e depois vem jogar isso aqui ainda, né? Tipo... Ele tá trabalhando, né? Por isso que ele consegue ir também. Mas é aquela coisa, com o aprimoramento da tecnologia, você consegue perder menos eficiência energética de transformar em calor em energia, né? É, muito resumindo, sentido. Vamos dizer, o jogo acompanha mais ou menos os anos do nosso mundo real, né? Uhum. Iniciando aí a parte de termo, que foi queima de carvão, madeira e tudo mais, até a parte de lixo e chegando à parte mais tecnológica, que é entre usinas nucleares. Exatamente. Sim. Então, pra gente fechar aí a parte das regras aí, que, bem, não é muito, né? Como é um jogo simples e o manual é fininho. Mas vamos lá. Recapitulando, né? A gente, cada turno vai ter as fases, sendo dividida em cinco. Sim. Que a primeira é determinar a ordem do jogador, certo? Baseado no número de casinhas que o cara colocou ou no campo. Ou da usina, né? Que a gente falou antes, né? É, se der empate, vai ser a usina de maior valor, é o jogador que vai primeiro. Depois vem a parte de leilão das usinas, comprar os recursos, construir, fechar teus amiguinhos aí no mapa. Maldito. E vem a parte da burocracia, que é você receber o dinheiro e fazer atualizações aí nos recursos e usinas. Exatamente. Então, basicamente, o jogo é extremamente simples, é extremamente divertido, eu coloco muitas estrelinhas nele e, sei lá, não tenho mais o que falar dele. Sim, logo a gente vai fazer mais considerações, vou fazer umas considerações assim, mas o jogo flui muito bem. Uma rodada a pessoa já saca o que tem que fazer. Sim. Só que daí ela vai ter que saber que... gerenciar, né? Sim, saber que vai ter que fazer uma aula de matemática ali no meio do jogo, sabe? Que tem muito cálculo. E, Zabuza, oi. Você já tinha comentado aí que tinha um mapa do Brasil, né? Junto com o verso ali fica a Península Ibérica, isso? Se eu tiver errado. Essa aula eu faltei, desculpa. É Portugal e Espanha que Portugal trabalha e Espanha, ali. Né? Isso. Porque assim, o jogo tem várias expansões. É, exatamente. Né? O que a gente tem demais aí? No Brasil, a gente tem o jogo base, que tem um lado Alemanha, do outro lado Estados Unidos. E tem um mapa que foi colocado ali, que vem com a caixa da Collector Box, né? Que é pra você adicionar suas expansões pro futuro. Uhum. Que é o mapa de um lado Brasil, do outro lado Espanha e Portugal. Cada mapa desses aí, eles vão adicionar algumas mecânicas diferentes. As formas que as usinas vão entrar, algumas usinas vêm na sequência, né? Por exemplo, quando você joga, quando você faz o setup do jogo na Alemanha e nos Estados Unidos, você faz toda a organização das usinas, ali de 3 até 10, né? Você coloca a usina de número 3 em cima e a carta de etapa 3 embaixo. O restante ali é tudo embaralhado. Por exemplo, no Brasil, você tira, acho que tem a usina 14 de jogo, você tira algumas usinas de jogo, você coloca usinas em ordens diferentes ali no começo. E a forma de que entram os recursos, né, elas trabalham de formas diferentes. No caso de Portugal e Espanha, tem uma região de Portugal e Espanha que não pode usina nuclear. Isso, ela é bloqueada, né? As casinhas que estão nesse local não podem ser iluminadas através de usina nuclear. Exatamente, né. Cada mapa vai adicionar mecânicas interessantes. E não são só essas expansões que tem no jogo, tem várias expansões. Tem, por acaso, a Power Grid Chernobyl? Deveria, mas... Sacanagem. Não deveria, não, desculpa. É, a gente tem uma expansão da França e Itália, né? Tem um mapa aqui da Europa Central e Benelux, não sei exatamente qual que região é Benelux? Essa. Benelux? Agora fiquei curioso. Depois a gente dá uma olhada, né? Cara, ó, vamos palpitar. Eu acredito que seja ou ali na parte da Bélgica, ou... Não, Bélgica e Luxemburgo. Não, eu vou explicar, que talvez não seja ali. Mas, ó, outro mapa aqui, esse aqui é pro IHA, que é China e Coreia. Por quê? Porque você adora a Coreia, né? É, então. Rússia e Japão também vai ter, mas o Rússia, cara, o mapa é gigantesco. E o Japão tem, é claro, a ilha toda ali do Japão. E como ele é meio comprido assim, ele fica grande, a parte norte, ele é como se fosse um recorte aqui em cima. É bem legal, né? Tem uma expansão que não é de mapa, que é robô, né? As expansões dos robôs ali, que tem umas ações essas. Ele modifica, acho que um pouco a mecânica daí, né? Fala, Snake. Pesquisando, vamos ao interlúdio cultural. Benelux é uma... Segundo a Wikipedia, tá? Benelux é uma organização econômica da Europa que gerou o que seria mais tarde a União Europeia. Olha. Compreende Bélgica, olha, acertou. Países Baixos e Luxemburgo. Caraca! Ah! Mandou muito bem. Sendo inicialmente uma área de livre comércio entre estes três países. E mais tarde, a adição da Itália, Alemanha e França acabou por criar a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Olha aí, quase uma... Cara, quase ligando Hanseática ali, né, cara? Pois só que é, cara. Bem depois. Ó, outro mapa foi adicionado que foi Quebec e Baden-Württemberg. Ah, né? Que pronúncia bonita. É Württemberg. Ah! Ó, o Quebec, ele foi adicionado somente no mapa Megawatts, que é a versão francesa do jogo, e o Baden-Württemberg foi na versão... Tá vendo só elogiando, versão, né? É, Funkenschlag, essa MB... Como que é? MBW. MBW ali, sei lá. MBW. Sim. Tem um mapa aqui que, de um lado, é a parte noroeste da Europa, que daí ele tem os países nórdicos, assim, digamos assim. Tem depois da Noruega, ali, né? Do... E do outro lado... Tem... Do outro lado tem a parte do... O que você falou? Soltou um spoiler de Game of Thrones, cara. Ah, você não viu? Eu não vi. Nossa. Ai, mal. Ai, cara. Tá, voltando aqui. Vocês já viram o Wolverine, por sinal? Já. O Logan? Sim. Eu não vi ainda, daí a Mila... Ah, tá, não sei o que quando... What? É, repetindo aqui, sorry. A gente tem o mapa com a parte noroeste ali da Europa, que tem Noruega, tem países nórdicos, digamos assim, e do outro lado ali é Reino Unido e Irlanda, que esse mapa vai adicionar algumas usinas novas, né? Tem a Austrália e o subcontinente ali da Índia, né? Que tem toda uma parte ali. Continente indiano, né? É, não que ele é fala. A Índia em sim. Si. Sim. É. Aí você tem uma expansão também grande chamada Power Grid Destocks, que ele vai adicionar a Collector Box e mais algumas outras coisas. Peraí que eu acabei de falar uma bosta muito grande, né? Continente indiano. Por favor, alguém me dá um tapa. Obrigado. E o jogo vai adicionar também cartas de promo, né? A gente não tem uma expansão vindo aí no futuro também, não? Não, eu não peguei. Quase peguei. Ah, você não pegou? Não, é aquela dos robôs, né? Que eu ia pegar. Não, a do que muda um pouco as regras lá, o Fable. Que adiciona a mecânica verdade. Fable. É verdade, tá vindo uma expansão. Que assim, existe um jogo do Freedman Freeze chamado Fable Fruit. Isso. Que é um jogo que vai ter mecânicas diferentes a cada jogo. E vai ter uma versão dele pra Power Grid. Então ele vai ter como se fosse variando, uma... isso. É, mecânicas variando. Vai ter as mecânicas principais, mas vai ter alguma coisa que vai rotacionando ou você vai selecionando de forma aleatória qual mecânica vai ser adicional. Uma curiosidade, nenhuma dessas expansões tem hidrelétrica, por acaso? Então, eu também pensei, porque a hidrelétrica é difícil você pensar como recurso, né? Você tem que pensar assim, ah, você vai colocando, comprando água, se você vai colocando, montando uma represa. É, exatamente. Né? Isso. Então, é porque ele não é palpável, entre aspas, né? Ali seria você construir a usina mesmo, em qualquer lugar. A usina hidrelétrica, ela tem que ser física no... Bom, porque uma uma adição que poderia ser interessante, talvez, você comprar a hidrelétrica e ela não ser removível. É como se você perdesse um slot pra você trocar de usina, ela ficasse fixa. Por mais que ela não... Ah, mas aí você vai estar gerando dinheiro grátis pra sempre, entendeu? Então, a parte de você comprar usinas é faz... que daí você tem que... Mas entra com a parte da usina eólica. Não, mas é que daí você tem que combinar o número de usinas no final do jogo, né? Pra dar, por exemplo, 17. Se você não conseguir remover aquela usina, você não consegue mais fazer 17 não pensa, também. Não pensa como usinas, pensa como centrais de distribuição. É mais fácil. Porque a usina a gente tem usinas em certo lugar que não tá no mapa, e você tem as suas centrais de distribuições que faz a conexão de energia elétrica para as outras cidades, né? Uhum. E só comentando aqui, por exemplo, um dos mapas aqui que eu comentei, que foi ali do Reino Unido e Irlanda, por exemplo, a Irlanda é um pouquinho afastada ali da parte do Reino Unido, Inglaterra e tal, né? Uhum. E no mapa não tem conexão entre eles. Tem um mapa assim que tem uma região que não tem conexão. Eu até fiquei pensando, como que funcionaria? Porque eu não cheguei a ler as regras nessa parte. Mas até cabe o submarino. Eu fiquei na dúvida. E se eu não me engano, eu só não sei depois, quais países mas tem. Mas a galera que souber aí, manda nos comentários como funciona, porque eu também eu não sei como, quem, talvez como que talvez é. Seja mais limitado e mais caro você transmitir de um país pro outro. É, talvez tenha uma coisa adicional. Uma ou duas rotas no máximo pra você fazer ligação, né? Ó, a gente vai agora pra outras versões de Power Grid. Porque Power Grid, a gente falou das expansões, tem muitas expansões. Expansões que adicionam cartas e promos, cartas promos, né? Mas uhum. A gente tem uma versão que saiu em 2009, chamado Factor Manager. Que é uma expansão standalone, você pode jogar somente ela. E ela vai adicionar a mecânica de você ter toda uma parte de gerenciamento dos recursos. Assim. Tem uma que eu achei muito engraçado, que é o First Sparks. Que é justamente no tempo da pedra. Nossa senhora, como é isso? Cara, você faz... Você vai fazer foguinho, você vai comprando melhor pedra? Então, eu não sei, cara. Eu também fiquei bem, muito curioso. Em 2014, saiu a versão Deluxe, que usa a Europa e a América do Norte. Que daí ela tem uma arte bem bonita, assim, do jogo. Ela vai adicionar... Ela vai ter a mesma mecânica, mas ela vai ter arte das cartas, arte do mapa muito diferenciada, né? Porque muita gente fala assim, ah, o jogo é muito feio. Eu não acho, né? Eu acho, ele, assim, lembra às vezes um livro didático ali de quinta série, né? Pela arte. Mas ainda pra mim funciona. Ah, mas pela temática do jogo, eu acho que combina muito a arte. Sim. Não tenho o que reclamar. E em 2016, o jogo que saiu, que o Freedom Freeze lançou, foi o jogo de cartas de Power Grid. É um jogo também de 2 a 6 jogadores. Também não cheguei a ler sobre ele, mas é uma versão interessante. Talvez uma versão um pouco mais rápida, né? Tudo que a gente falou vai estar os links abaixo aqui pra vocês, né? E a gente vai agora pras considerações finais. Snake, considerações finais nesse jogo que tem uma temática peculiar, uhum. Um jogo muito verde, né? Muito verde. Só espero que o designer não... Legalizer. Não legalize ali. Hoje em dia tá tudo certo, rapaz. Ninguém tem ninguém. Então, com relação ao jogo em si, eu gosto muito dele com essa interação do leilão, cara. No nosso grupo. No nosso grupo, a treta... Sempre tem que ter alguma coisa. E sempre tem que ter aquela super... Rodite e Xande junto. Nossa, não, cara. Nossos amigos, né? O Rodite teve na última edição. E o Xande um dia vai vir aqui com a gente gravar. Claro. Mas no Power Grid, os dois, cara, eles brigam. No começo, pelo menos, brigavam, né? Cara. Por centavos, assim, tipo, usina que era 30, custa 100 pra eles no final das coisas. Você lembra a primeira vez que a gente jogou? Lembro. A usina de, acho que era 50, virou 50. 120. Virou 120, eu lembro até hoje, cara. Vocês dois brigando e eu só dando nos Estados Unidos olhando pro lado, assim, que delícia. Porque começa a ficar uma briga de ego, né, cara? Sim. Tipo, essa usina vai ser minha. Esse é o jogo que você não pode brigar por ego, porque senão você vai ser penalizado no futuro por conta disso. Mas por conta disso, torna umas partidas muito divertidas, cara, porque daí começa... A minha introdução explica mais ou menos isso, cara. Porque daí fica aquela... Não, mas... 50, 70, 75, 80, eu vi, 80, eu vi, 80... E, cara, é muito engraçado, porque às vezes você faz isso pra botar pilha na fogueira. Só que você tem que tomar cuidado, porque se você dá um beijo e ninguém morde, você vai lá e se lasca, cara. Porque tem muito disso, tem muito disso. Tem que ser um bait seguro, né? Fala assim, se o caso eu perder... Ainda consigo dar uma... Dar uma variada ali, né? Isso. Uma coisa que eu acho interessante é que como ele funcionou bem pro nosso grupo. Porque assim, quando eu comprei, ficou, um jogo de usina, isso aqui. Aí o Ira já tinha lido, né, antes, já. Né? Aí a gente levou, quando começou o leilão, o olho da galera começou a brilhar, assim, tipo, caraca, é um jogo muito legal porque tem treta. Porque é uma treta indireta, né? E a forma que você vai colocando as casas também vai gerando aquela treta de forma meio que guerra fria, sabe? Aquele passivo agressivo, exatamente, né? Exatamente, né? Até hoje eu nunca vou esquecer a cara do André quando ele colocou, quando a gente fechou ele com 4 casinhas e ponto. Ah, é verdade. Quase que eu vi aquele jogo sendo vendido. eu já várias vezes eu falei assim, eu vou vender esse jogo porque esse jogo é o famoso compra, mas não ganha, né? Eu compro, mas não ganha. Mas, cara, não vou vender porque é um jogo excelente. A gente tá dependendo de jogar se ele faz vender, tempo. Se você vender, eu vou te bater. É o jogo euro que a galera mais gosta no grupo, cara. Claro. Porque, assim, ele atende... É que ele é rápido, né, também. Atende bastante jogadores, né? Sim. Que nem que o Hot falou, né? Gosta de mesão com mais gente, né? Por exemplo, tipo, Marco Polo mesmo é um jogo que a gente joga com 4 pessoas, mas às vezes queria ter mais pessoas, né? Só que a expansão que vai vir que é 6 pessoas. Mas já que a gente gosta de declarar essas coisas, eu acho que seria interessante nós colocarmos o prêmio melhor que banco imobiliário. É melhor que banco imobiliário, totalmente. Acho que podemos fazer essas categorias, assim. Assim, o que a gente tem que fazer é a gente não dar nota de forma... Minha nota vai ser a seguinte agora. Snake, qual doce que você acha que representa... Qual sobremesa você acha que representa o Power Grid pra você? Qual sobremesa, sim, cara? Para não ser valor. Por exemplo, sei lá, pode ser paçoca. Não, então vai um bom pacote de cookie da Todd. Bom, assim. É muito bom, você come rápido e você quer comer mais. Entendi. Acho que essa é a minha relação. E eu sei que não gosta tanto de doce, na verdade, acho que ele gosta, assim. Eu gosto. É verdade, gosto. Não sou voraz com doce, mas eu gosto bastante. Qual doce, qual sobremesa você atribuiria pra Eu vou no meu top 2, que é o bolo de prestígio. Bolo de prestígio. Olha só. Cara, eu vou colocar ele, assim, rudimentar e delicioso, bolo de milho. Bolo de milho. Pra que fazer essas coisas quando tô com fome, rapaz? Bolo de milho, cara, é aquele jogo assim que você fala assim, é feito com só coisa natural e tal, né? Mas o cremosinho, gostosinho, assim. Bom, gente, então é isso. A gente fica por aqui em mais uma edição do nosso podcast do Jogatina BG. Espero que vocês tenham gostado desse formato direto aqui. A gente praticamente fez um review do jogo, né? Nossas opiniões e análise. Cara, se você tem preconceito com Power Grid por conta da sua arte, você tá perdendo um jogão. Tá perdendo um jogão. Sim. A galera tá guardando até hoje um reprint da Galápagos porque tá fora do mercado, né? Então a galera tá louca pra comprar esse jogo, né? Eu acho que se procurar ainda, você acha em algumas lojas. Eu tenho que falar a história. Eu vi algum tempo na Livraria Cultura aqui de Curitiba. Sim. Ainda tinha um, acho que lá perdido. Teve uma promoção louca, eu comprei os dois jogos por R$200, 200 e pouco. Tipo, a expansão. Caramba. Porque teve uma promoção louca no na Livraria Cultura. Que, assim, você te comprava uma coisa de 200 e você pagava R$100 a menos. Aí eu falei assim, não vou comprar os dois juntos, né? Aí eu fiz duas compras de 200. Nossa. Eu fiz uma de 200, ficou pra 110, e outra ficou 200, ficou 200 redondo, ficou por 100. Então, 200... Acho que alguém se arrependeu de ter feito essa promoção depois. Né? Não, porque a galera começou a falar assim, vamos dar exploit, né? Claro. Bom, a gente fica por aqui. Até a próxima edição. E até o próximo turno. Yes, conseguiu ir. Zabuza, tira o garfo da tomada. Zabuza, não. Não! Gonna get this dust from my heels down the highway I go. Gonna get this dust from my brow, make it in a rock and roll show.